molha sob a chuva de verão. Design continua intocado e o meu queixo no chão. Garçom, um Que Royal, por favor. A luz que essa figura irradia acaba com o meu ar. E eu fico tão na minha, mas logo, logo não vai dar. Pra segurar o lance, a noite voa e eu me lembro que pra ficar legal, só mais um Que Royal. Pode parecer loucura, loucura é não te querer, yeah. Não medindo consequência, só querendo enlouquecer. Pode parecer loucura, loucura é não te querer, não medindo consequência, só querendo por prazer. Então mais um Que Royal. Se molha sob a chuva de verão. Design continua intocado e o meu queixo no chão. Eu preciso de um Que Royal, garçom, por favor. A luz que essa figura irradia acaba com o meu ar. E eu fico tão na minha, mas logo, logo não vai dar. Pra segurar o lance, a noite voa e eu me lembro que pra ficar legal, só mais um Que Royal. Pode parecer loucura, loucura é não te querer, não medindo consequência, só querendo enlouquecer. Pode parecer loucura, loucura é não te querer, yeah. Não medindo consequência, só querendo por prazer. Então mais um Que Royal.